Tô como um bom vendedor, com ou sem o seu buquê de margarida. Que machucado você fez, ter sobrado uma Carolina. Como um bom perdedor, com ou sem o seu apartamento bagunçado. A serenata como um bom trovador, com ou sem o seu casaco amarrotado. Eu queria lhe dizer quem matou o teu canário. Nem que eu queira surpreender o teu amigo de sotaque frágil. Só saia daqui e pare com seu blá blá blá. Não queria precisar falar, mas já que comecei o seu almoço, não quero que sofra vendo televisão. Menos andar se pegarmos sua carruagem. Só cubra aqui e pare de se mostrar. Não que queira te censurar. Já censurei. O incenso já foi queimado pelo seu modo de falar. Só quero que pare de blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Eu não sabia que você sabia que era meu, que você queria. Sabia que você sabia aquilo que eu tinha, mas mesmo que...